Achei está diferente, hoje o estúdio encheu-se de gargalhadas, de inocência e de olhos a brilhar. Estamos habituados a ouvir os jovens e os mais crescidos a falar-nos do carnaval, mas hoje vamos mais atrás no tempo. Hoje é a hora dos mais novos, do futuro do carnaval da Nazaré. Crianças entre os 6 e os 10 anos que vivem o carnaval à sua maneira, com os pais pela mão, sabem as marchas todas de cor e vivem o carnaval intensamente como todos os outros nazarenos. Não há respostas certas nem erradas, aquilo vale rir, imaginar e acima de tudo divertir-nos e viver o carnaval como só as crianças sabem viver. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Querem começar por se apresentar, dizer o vosso nome, a vossa idade, do que é que são no carnaval? Eu sou o Bruno e para mim o carnaval é diversão e gargalhadas. Quantos anos tens, Bruno? Tenho 11. Continuem. Eu sou a Matilde, tenho 10 anos e gosto muito do carnaval. E acho que temos de aproveitar. Eu sou o André e tenho 9 anos. Adoro o carnaval porque é um momento de diversão para estar com a família e com os amigos. Eu sou a Ana, tenho 7 anos. Eu também gosto muito do carnaval. É um momento muito divertido para estar com a família e também com os amigos. Muito bem. Lembram-se da primeira vez que foram ao carnaval? Não. Não se lembram? Nenhum de Não. vocês se lembra? Não me lembro muito bem. Não. Acho que a primeira vez foi mais ou menos o ano passado nos animados. A mim foi. Eu ia bebezinha. A mim foi para aí aos 4 meses. Eu acho que estou desde que nasci no carnaval. Lembram-se quais é que foram os primeiros fatos, os primeiros ensaiamentos que vocês vestiram? A mim foi nos animados. Vocês são todos os animados? Sim, somos. Os quatro. Sim. Eu acho que foi o das Nantas. Não me lembro. A mim eu também não me lembro muito bem. Eu acho que a Ou mim foi o foi. dos animados ou foi o de outro. Eu acho que a Tipo, mim nem parecia. foi os animados. Quando ouves a palavra carnaval, o que é a primeira coisa que te vem à cabeça? Diversão. Diversão. A minha é estar com família, amigos e divertir. A minha é amizade. Amizade, eu também acho que o carnaval significa amizade. Para vocês, o carnaval é uma coisa assim mais animada ou uma coisa que mais cansativa? Animada. Para mim é uma coisa mais animada porque se divirte muito, estar ali a dançar e divirte-se muito. Eu acho que é divertido, mas às vezes um bocado cansativo de tanta diversão. Mas mesmo assim nós continuamos até gastar tudo. Gosto tanto do carnaval que quero continuar até ser velhinha no carnaval. E para vocês, então, em geral, o carnaval é mais animado, até porque vocês são dos animados, não é? Sim, é verdade. Vocês gostam mesmo de se ensaiar ou é porque tem de ser? A mim é mesmo para ensaiar, para se divertir e aproveitar Gostam essa época. mesmo? Ensaiar, Sim. ensaiar. Para mim Vocês gostam mesmo? também é para aproveitar esse momento, pois é só para o ano. Quem é que vos puxou para o carnaval e para as marchas? A mim foi a minha mãe, que ela anda nas Tenantas e nas Maltesas. A mim também foi a minha mãe, que ela já andava no carnaval há muito tempo com o meu pai. A mim também. A minha mãe andava desde que era pequenina, também me fez andar. A mim foi a minha mãe que ela andava e quando estava grávida de mim, ainda andava e depois quando eu nasci ela começou-me a fazer fatos e eu também ia. Vocês começam a pensar no carnaval muitos dias antes ou só quando ele está quase? Muitos dias antes. Muitos dias antes. Muitos dias antes, porque nós já começamos a ensaiar e já estamos preparados. Em janeiro eu já penso no carnaval. Ou isso na palavra carnaval já penso nos fatos e nisso tudo. A mim é o ano todo. A mim também, o ano todo. Em vossa casa começa-se a ouvir marchas a partir de que altura? Para mim foi hoje. O meu irmão fartou-se de ver marchas. Até vi uma marcha que aparecemos para os animados. Para mim, desde dezembro do ano passado até ser o carnaval inteiro. A mim é tá quase perto de fevereiro. A mim começa a ouvir marchas logo no início de fevereiro, que é quando começam a dar na rádio. Começam a pensar no carnaval muitos dias antes ou só quando ele está quase? Muitos dias antes. Muitos dias antes. Vocês gostam mais dos dias antes do carnaval ou dos dias de carnaval? Dias do carnaval. Dias do carnaval. Eu gosto muito dos dois, que é porque os dias antes do carnaval prevê o carnaval e é logo com ensaios e pessoas vestidas, e no dia de carnaval é o principal. Para mim, antes do carnaval, nós vestimos-nos e isso tudo, mas nos dias de carnaval, eu digo que são melhores porque ficamos com os amigos, vamos às salas e assim. Com quem é que vocês costumam ir ao carnaval? Com os animados. Eu costumo com ir animais. Com a minha mãe e com os animados, sim. Eu também. Costumo ir com o meu avô, com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai... com a minha tia, com os meus primos. E este ano vai ser diferente. Vai ser com o meu padrinho, vai ser com a minha tia, vai ser com a minha mais duas primas. Vocês costumam ir ao baile? Sim. Quando tenho a oportunidade, vou sempre. Também. Eu também. Eu o ano passado não fui, mas este ano vou. E qual é o vosso baile? Casino. Mas de vez em quando a minha mãe leva-me para o Mar Alto um bocadinho, mas sim, eu não gosto casino. Muito. Gosto casino. Mais do casino porque o é aberto para brincar. É muito mais espaço. Também, eu gosto mais do casino porque antes de virem as pessoas para dançar, temos o espaço todo livre para brincar. Eu gosto mais do casino. E também no casino há... pode ter um certo espaço, mas também depois é só um degrauzinho acima e temos o palco inteiro. Já no Mar Alto é só um certo espaço. No casino também acho que é muito bom porque temos muito espaço, dá para brincar e ainda tem uma secção de comida que dá para comprar lá o que nós quisermos. Até que horas é que costumam ficar no baile? É, mais da meia-noite, para uma da manhã. Eu acho que fica até às duas ou uma da manhã. Senhora. Pois, uma ou duas da manhã. Eu fico até o baile acabar. Isso eu é a mesma coisa, fico até o baile acabar. Não fico. Vocês vão todos os dias ao carnaval ou vão só alguns? Todos os dias. Que eu posso. Eu vou todos os dias. Vocês vão aos bailes de máscaras? Nunca fui. Também nunca fui. Acho que não fui ainda. Vocês gostam mais do carnaval da noite ou do carnaval do dia? Os dois. Do carnaval da noite e do dia são praticamente a mesma coisa. Eu prefiro mais o carnaval da noite, porque o carnaval da noite vamos às salas, divertimos mais. Só que eu gosto também das duas coisas. Para mim é a mesma coisa, só que a única diferença é que no baile da noite nós vamos às salas e assim. Só de dia é mais só os carros e isso. Yeah. O que é que a noite tem que o dia não tem? Baile à noite. Vocês gostam das marchas do carnaval da Nazaré? Sim, adoro. São muito animadas e acho que são muito divertidas para as pessoas se divertirem. Posso pedir a que cada um de vocês diga as suas duas marchas favoritas? Uhum. Digam lá. Eu gosto mais dos animados e das tantas. A mim é dos animados e das maltesas. A mim é a do como é que é? Do Ken e a das tenantas. A mim é dos animados e a dos animados e trotinetas. Vocês acham que sem as marchas do carnaval era igual? Não. Porque as marchas são diferentes. Porque as marchas dão emoção. É o que dá a maior parte das vezes o carnaval mais feliz. Não havia completamente nenhuma emoção sem as marchas. Vocês são os quatro dos animados, não é? Sim. Como é que é ir em grupo? É muito fixe. Estamos em grupos. Brincamos ao momento que o carro está a andar. É muito fixe mesmo. Enquanto o carnaval sozinho não tem graça nenhuma. E às vezes podemos andar em cima dos carros. Às vezes eu até posso ir ou com o meu avô ou com o meu pai em cima do carro ao pé de quem está a conduzir. Muito bem. Quando forem mais velhos, gostavam de criar o vosso próprio grupo? Sim. Gostava, gostava. E já sabem com quem? Com quem gostavam de fazer isso? Sim, com os amigos e com a família. E é com os amigos mais próximos. Sim, com os amigos também, mais próximos, igual. Com a família, etc. E a vossa própria marcha, gostavam de criar? Sim. Sim, também. Sim. Um bocado difícil, mas sim. Ia ser um bocado difícil, mas sim. Acham que o Carnaval da Nazaré é diferente dos outros carnavais? Sim. Acho. Tem mais emoção. Eu acho que, infelizmente, o do Brasil é melhor, é maior. E vocês, os outros, o que é que vos leva... qual é que vocês acham que é a principal diferença do Carnaval da Nazaré para os outros carnavais? Eu acho que é a emoção, a diversão e é estar com a família e é... As marchas de Carnaval são muito diferentes. Acho que tem bailes, tem diversão, amizade e essas coisas. É o sotaque tem diferente, estarmos na praia, que isso, ter de Carnaval da praia, acho um bocadinho difícil por causa do vento e assim. Vocês acham que o Carnaval é mais para as crianças, para os jovens, para os adultos ou é para todos? É para todos. Todos devem ter direito a participar do Carnaval. Todas as pessoas têm direito a divertir-se, a estar com a família e terem amizade. O que é que vocês acham que só acontece no Carnaval da Nazaré? Ter o baile e... É, isso até... Baile. É, outras. Epá, é a emoção, a diversão, é tudo. Os fatos... Comparado ao Carnaval, as emoções, acho que é só nessa época do ano. Os fatos, muitas vezes, são diferentes. Sim. O Carnaval faz... Todos os grupos têm um fato diferente. Pois aí é mais engraçado. O Carnaval faz-vos sentir feliz? Faz. Sim, muito. E especial? Também. Por estar naquele momento com os amigos, a se divertir e isso tudo. Sim. Ainda mais podermos ficar acordados até mais de meia-noite. Sentem que, na altura do Carnaval, sentem que vocês quatro fazem parte da Nazaré? Sim, sinto muito. Achamos sempre que fazemos parte da Nazaré. Eu acho que parece que sou o presidente no Carnaval, não sei, tenho esse sentimento. Vocês acham que vão gostar do Carnaval quando forem mais crescidos? Eu acho que eu vou sempre gostar do Carnaval. Eu também acho que vou sempre gostar do Carnaval. Se velhotas gostam de Carnaval na altura que estão, então obviamente podemos gostar. O que é que nunca, mas nunca pode faltar no Carnaval da Nazaré? É a diversão, amizade, diversão, amor e marchas família. De Carnaval. Yeah. Os salões. Yeah. Os carros, os patos. Yeah. Uhum. Se tivessem de explicar um pouco o que é o Carnaval da Praia, o que é que lhe diriam? Fantástico, divertido. Animação, família, eu acho, eu dizia que era uma coisa fantástica e que ele não podia perder nem um dia. E é um momento de amizade e diversão. E que, não era, e que era insubstituível todos os anos. Pela curiosidade de ter fatos e assim. Sim. Esta é a última pergunta que eu vos vou fazer. O que é que tem a dizer uma criança que não gosta de Carnaval? Tem a dizer que não é divertido, não. Não gosta muito. Que, não, que acha demasiado. Pois. Eu acho que essa criança não está a aproveitar a vida. Ou não. E nem está nem tá a atinar. Pois não. Querem acrescentar mais alguma coisa? Uma marcha. Dos animais. Dos animais. Tenho aqui preparada. Por acaso tinha aqui preparada para dar a seguir. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem aceito o meu convite. Obrigada! Tchau! Queria mandar um beijinho para todo o Portugal que está a ouvir isto. Eu acho que achou muito divertido. Muito bem. E também para toda a gente da minha escola, da Amadeu Gaudência. Muito bem. Muito obrigado por terem vindo mais uma vez e até uma próxima. Ok, obrigada. Agora deixo ficar desse lado com os animados de 2025. Tivemos aqui quatro animados, quatro crianças, para nos falarem do Carnaval da Nazaré. Não se vá embora porque ainda teremos mais dois grupos de crianças ainda durante esta primeira hora de emissões de Carnaval do Maré Cheia, para nos falarem do que é o Carnaval da Nazaré para eles. Agora eu tive aqui comigo em estúdio a Matilde, o Bruno, a Ana e o André. Até uma próxima. Mandei o Ário, música no